nada que você me faça pra que eu te ame mais. Não há nada que você me diga pra que eu te esqueça. Você é a maior prova do carinho e do cuidado desse Deus que te fez pra ser só meu. Depois de sonhar com teu sorriso, eu acordei e vi. O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim. Direção do teu sorriso.